Lima, desça para 4.000 pés, ajuste na 095. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Pêndulo 10, SMAP, Lúvito, Bravo Bravo Charlie, após conforme a rota. A subida será Dael, Leda, após a posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5047 e o controle em 119.8. Para posicionamento. Azul 4207, pronto para cópia. Autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 340, via Pêndulo 10, SMAP, Lúvito, Bravo Bravo Charlie, após conforme a rota do plano. A subida será Dael, Leda, após a posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 10. Código 5042 e o controle 119.8. Para posicionamento. Já te chamo pro táxi. Azul 4082. Azul 4082, com baixa aproximação, chame Torre 118, decimal 95. 295, tem uma vontade. Somente. Patambu, Kilo, Serra Lima, desça para 2.000 pés, ajuste 1095, autorizado ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado. 2.000 vai reportar estabilizado aqui, Serra. Muito bom dia, azul 4092, fui ILS, formado a baixar checado. 44, azul 4098, mais próximo para o seu mundo, com repórter em baixa checada. Vai lá. Azul 4082, chega 100, livre sua opção 1-0, vento 2-0-0 graus, 1-0 noite. Livre pós azul, baixado checado. Vamos lá, que agora de um minutinho, cópia Aracaju. Solo 44, livre direita, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9, bem dia. Fernando, é Guarulhos? Campinas, ok. Taxa direita, via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1014. Meia, após a passagem do Airbus da Tarra, retaguarda, emite 02. Estabilizado no localizador. Patrão Kilo Serra Lima, complete aproximação, chama a torre 118, decimal 95. 95, bom dia. 0 via Golf 677, subida com onde curva esquerda, pista 17, 0271 é o código, 1198 é o controle. Cabe externo. Chama, encerra para o cancelamento, que o Serra Lima. Lima. De Papavai, cotejamento correto, me confirma apenas o POB? 02, acionamento táxi decolagem, agora com a torre 1895, bom voo. Paulo Salvador, bom dia, voo no 790, informação ótica. Voo 790, aguarde com a Recife. Agora não. Azul 4082, táxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 8. 191, vocês na linha de decolar, pista 10, vento 190 graus, 089. Autorizado Recife. 790, confirmando, autorizado Recife, 370, via Prusk 58. Foco Aracaju é subida. Primeira curva à esquerda, após a decolagem, cabeceira 105062 é o código, 1198 é o controle. Autorizado então, Recife no 370, via Prusk 58, Foco Aracaju. Aciona 5062 e o controle operando em 198, vou no 790. Correct, sobre o posicionamento. Chamar a Alvo no Sete Manga. Seção 5, aguarde cópia Guarulhos. Quilo Serra Lima girando o final, baixada travada, pistão da 7. Quilo Serra Lima, tem vídeo de pouso, pistão 17, 170 graus, 99. Lima. Se a direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 0-4, ou 1556. Decolando 48, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 3191, bom dia, Sam, 3191, 1500, liga da El. Sam, 3191, contato radar, decolagem, suba para nível 340, na Sazel. 340 da El, 3191. Gol 962, acende identificação, chega da Mari, desça para nível 050. Autorizado. O Serra Lima, falou que o outro lado autorizado via essa parte, está na presença livre, bom dia. Tio Mike, a Codelta reporte na rotatória, eu viso o confronto. Um minuto para cópia, Galeão. Então, 3191, no ciência do desvio, reporte terminando o desvio. Autorizado, chama pra ingressar no site. Falou, é estagiária, nosso colega aqui, Priscila. Tetral 5, pronto, cópia? Tá, Guarulhos aprovado, lindo de voo 340, via Pesoluno 0, Bridge Pesoluno 6, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme a roda do plano. A subida será da El, Leda, após a posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. 5055 é o código transponder, 119, decimal 8 é o controle. Contato radar, decolagem, vou parar nível de voo 360, perfil da saída da El. Nada, El, caso 360. Avanço, letra 3191. 3191, controle ciente. Pronto para o pushback? Ciente. Foi o GDM 213 que modulou para o pushback? Tá, agora que eu entendi, tá autorizado, chama pro táxi. Chanel 6213, pronto pra cópia. Galeão aprovado, nível de voo 360, via Pesoluno 0, SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Lida, após a posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Primeira curva direita, após a decolagem, código transponder 5056 e o controle em 119, decimal 8. Essa formação. Poderíamos manter a proa 200 para evitá-la durante aproximadamente 10 milhas, ok? Bom, no 556, ciência do desvio, após desvio, autorizado direto da El. Após desvio direto da El. 556. Tá, 3191 no centro, autorizou direto o bridge. Gol no 556, o centro solicita que suba restrita a nível de voo 340. Gol no 556, o centro solicita que suba restrita a nível de voo 340. Ao 340, nossa restrição, 556, já tá pronto da El, ok? Sim. Nova Mega autorizando a linha de decolar, pista 17, vento 200 graus, 28 metros. Quatro, 307, mantém a posição, o estado de vento e o aguarde pro táxi. Uno 962, desce para 2000 pés, ajuste no 014. 2014, gol 962. Aprovar, Mike, Eco Delta já avisou com o campo? Sim, Matheus. Sim, chame torre 118, decimal 95. Uno 951, chame Recife, 1, 2, 5, 1, alterna 1, 3, 3, 9, 5. Bom dia. Igual nosso, começa. Prossiga. Turista, Prod, mostra. Mandei a Prod da ela, aguarde coordenação. Tá. Taxi à direita, via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 4. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 4207, táxi autorizado via FAT Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 4. No 556, cruzeiro diretamente com Recife na frequência 1251, alterna 1, 3, 3, 9, 5. 251, 3, 3, 9, 5, obrigado. Ok, falará passado 3 milhas, Mike Eco Delta. Tan 32, eu nomeei a Cheira da Mar e desço para nível 050. Avento, botão 7. Autoridade, senhor, pro táxi. Camarão, vamos até de novembro. Tem condições de cruzar o campo acima de 3 mil? Hoje, a 3 mil, a gente cruza aqui o campo. Comércio, controle 118 decimal 9. Correção, 119 decimal 8. 118, grato. A terceira milha, Mike Eco Delta. Papa Romeo, Índia, Papa Mike, contato radar na decolagem, mantém a proa até 3 mil pés. Após 3 mil pés, autorizada a curva à esquerda, a proa de Conde. 3 mil pés, após vai curva à esquerda, a proa de Conde, Papa Romeo, Índia, Papa Mike. Delta, autorizado pouso na pista 17, vento 2, correção vento 1, 90 graus, 109. Autorizado pouso 97, Mike Eco Delta. Quatro, dois, zero, sete, mantém ponto de espera número 2. A 3895 linha e mantém pista no 0. Estabilizado, igual a 962. Gol 1962, complete aproximação, chame a torre, 1118, decimal 95. 1895, 962. Salvador, boa tarde, gol 962, final da 1-0. Bom, 1962, última aproximação, guardando a utilização, posso estar aqui no 6 pouso. Sim, gol 962. Índia, Papa Mike, autorizado a iniciar a curva à esquerda na Proa de Conde. Sim, esquerda na Proa de Conde, Índia, Papa Mike. via Pati Índia, ponto de espera Chame Torre 1895, ajuste no 014. Baixar travado igual 962. Com 962, continua a aproximação, aguardando que saia de casa negativa, reporta na DEA. Excelente, igual 962. São 3895, autorizado a decolagem, pista 10, vento 160, grau 099. São 3895, faça a decolagem, mantenha prova até 4.000 pés. O sol 05 está na frequência livre. Só 3604, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, que é negão 014. Uno 962, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 089. Livre pouso na 10, gol 962. Decolada 03, livre da restrição, após 2000, voo Idael. Após 2000, voo Idael, 3, vento 95. 3216, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Play, reposto estabilizado no localizador, que negão no 014. Controle, boa tarde, 3895, direto Leda, subindo para nível, subindo inicialmente até 4.000 pés. 4.000 inicialmente na ponte Leda, 3895. 3895, direto Leda. Direto Leda, 3895. 4, livre direita, solo 1-2, na decimal 9. 3-2, gol 9-2. Cinco, tráfego superado, sub e mantém nível de voo 340. Para o 340, 3895. No 962, táxi autorizado Alfa Juliette, no través do portão 8, vai seguir o follow até o portão 9. Gente, Alfa Juliette, através do 8, segue o follow até o 9. Boa, 962. Ah, 3204, autorizada a chegada. Mari, desça para mim, de voo 060, que negão no 014. Ah, 3204, ciente, desça até nível de voo 060, que negão 1014, mantendo o perfil da chegada Mari. TAM 3604, confirme a sua velocidade. TAM 3804, redução para 2509, tráfego precede, está 12 horas, 14 milhas. 3004, mantenha 250 nós devido ao número 3 na aproximação. O tráfego precede está 12 horas 14 milhas. 98, 4207, mano. Olha, 4207. 4207, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da EL. E sobe 34 na da EL, pode voar da EL no presente? Autorizado da EL, 4207. Onde da EL, azul 4207. 17 mais 0, autoriza a poder falar de inscrição 1 a 0, vento 180 graus, 109. 0, decolado ao 09, Pantolino 119, decimal 8. 098, vamos 790, bom dia. Sim. Frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. 251, 3395, tá, 38, 900. 395, primária 125, decimal 1. Positivo, 251. Boa tarde. Boa tarde, voo 790. 1790, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. Ok, 370 na saída PUCA, voo 790. Então, 3604, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reposto habilitado no localizador. Vou 790, vou direto Jamo. Ok, direto Jamo, vou 790. Sei, 1864. Já do chão pro táxi, 6213. Livre táxi. Confirme para ver a autonomia alternativa. Gente. Autonomia com 7 aproximações, chame torre 1 decimal 95. 1895, obrigado, até da parte. Controle autorizo azul 4207, voar Motiva. Aguarde coordenação com o centro, azul 4207. 4 para Maceió, nível 370 autorizado, via Peruísque 58 até Orago, após direto, Maceió, decolagem pistão na zero, com primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Controle Salvador, 120, confirmando 119, decimal 8, controle, torre 118, decimal 95. Aciona 5066, Oceaner 6213. Confirme, não compreendi. Ativo no 864, Maceió 370, turístico 58, Orago, direto Maceió, decolagem 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119, decima 8, torre 1-895, aciona 5102, voo 1864. 207. Comente. Táxi via Índia, ponto 010, torre 18, decimal 95, ajuste 104, boa tarde. Você vai 62, 13. Considere 6213. Frequência 126, decimal 85, alterna 25, decimal 45. 265, 2545, voo 1790, obrigado. Eu sou solo 14, libera a direita, via Taxi 2, Foxtrot, solo em 1219. Solo em 1219, obrigado. São 3216, Taxi autorizado, Alfa Juliette, porta 1. Alfa Juliette, 01, obrigado. Dois, 1-3, na escuta da torre. 304, segue tráfego 12 horas, 11 milhas, com 230 de Godspeed, reduza para 2-1-0 nós, desça para 2.000 pés e reposta habilidade do localizador. Centro, tráfego 2, reposta 3-2-0-4. Índia colo no zero, vento 180, joga no 09-6213, Oxanã. 2-5, obrigado, até já. Então, reporta pronto, 6213, aguardando autorização de iniciar a decolagem. Reporta pronto no ponto zero. Mundial, boa tarde, Altan 3604, estabilizar no ILS XA. 3604, livre pouso no 0, Netuno 80, grau 08 nós, cheque o trem, o ajuste 1014. 050, QNH, 0114. 0213, mantenha o ponto de paradão no 0. Quando autorizado, sou ali em decolar de imediato. Gente. Hotel B? Fax via Pati Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1014. Pois o mesmo ali, mantém 1-0, aguardando para iniciar a decolagem assim que autorizar. 04, chame Torre, 1-1-8, décimo 95. Bom dia. Torre, o 3804, boa tarde. 3804, continue a aproximação, aguardo na autorização de pouso, informo com o RPS 320 da Oxaneta, prestes para iniciar a rolagem do 90. Guardando 04. Quatro, solo 119, libere à direita. Chame o solo 1219. 219, obrigado. Já. Solo, boa tarde. Eu tenho 3604. Livrou, faço escuta. 3604, táxi via Alfa Chamada de Juliette. Alfa Chamada de Juliette, 3604. Confine. Livre 3144. 3804, livre pouso, pista 10, vento 190, grau 09 mais. Autorizado pouso, pista 103204. 6213, decolado aos 21, controle 119, decimal 8. 1198, grato, 6213, bom dia. Bom dia. 463, pronto, é qualquer? 463, Ilhéus aprovada, nível de voo 180, via Golf 677. Subida será da El, transição coral, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10, código 5071, controle 119, decimal 8. Meia 4, mantém ponto de espera. Zero, autorizado direto, Leda. Para 360, direto, Leda, 6213. 864 ali, mantendo zero. Copia no 167. Guarulhos aprovado, nível de voo 360, via Pesulu no 0, Bridge, via Pesulu no 6, Bravo até Zulu, Tri, via Pós conforme a rota. A subida será da El, Leda, após a posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, primeira curva à direita após a decolagem, o código 5115 e o controle 119.8. Salvador 3804, livrou no circuito. Correto, chama para posicionamento no 167. São 3804, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, passe livre decolagem no 0-0-1-7-0-0-0-9-9. Lima, Golf Delta, boa tarde. Qual parte que se encontra? Vai ter? 8 milhas para Conde, serviço, radar terminado. Mantenha o nível de voo 090, chame o controle Aracaju, frequência no 20.3. Após Zulu no 6, Bravo até Zulu, Trivi, após conforme a rota. Dael, Leda, Motiva, é a subida Dael, Leda, após a posição Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Primeira curva direita, código transponder 5061 e o controle 119.8. Sim. 4076, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH 10114. Beleza? Fora do sol, na Puca, Jamo. Coro 864, contato radar, suba para nível de voo 370, sai da PUCA. Sai da PUCA 370, é o nível, gol 1864. É pronto, Lima, Golf Delta. Confirme 6213. Poderia voar Motiva. Aguarde coordenação com o centro. Certo, vai falar em frente. Direto Bridge. Direto Bridge, 62 não, 3. 3, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 9, 5. 25, 1, alterno 33, 9, 5, 62, 5, questão 62, 1, 3, 4, boa tarde. Via Pati em Índia, ponto de espera, Chimi Torre 1895, ajuste no 014. Chame o centro Recife, sequência no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 2685, alterno 12545, bom dia. Bom dia. Sandra, 1144, chame torre, 118, decimal 95. 895, Sandra, 1144, obrigado, boa tarde. Sul 4076, desça para 2000 pés, utilizado para sinal ILS, é pasteurizado no localizador. Tá, 3144, desça para a torre. Escuta 3144. Cheque o trem livre pouso, pista 1-0, o vento 1-70 graus 1-3-2. Achou isso a volta, 3-1-4-4, livre pouso na pista 1-0. está autorizado, coordenador de pistola, centro ataque. Siga. Quatro meia três ali, mantendo a zero. Repita sua matrícula. Gente, olha, eu só perguntando, eu não tenho nada aqui no meu sistema. Deixa eu ver se tem alguma coisa. É pra 16 horas, seu plano? Ah, é por isso. Mas eu vou tentar antecipar, fique na minha escuta, já te chamo pra cópia. 3144, obrigado. Boa tarde, eu estou 3144, livrando via Fox. 3144, táxi autorizado via Alfa, Juliette. Alfa, Juliette, 3144.